mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil e roca, armadas de fuzil e roca, correram com o regedor, correram com o regedor. Mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação. As sete mulheres do Minho, as sete mulheres do Minho, mulheres de grande valor, mulheres de grande valor, armadas de fuzil e roca, armadas de fuzil e roca, correram com o regedor, correram com o regedor. Essa mulher lá do Minho, essa mulher lá do Minho, que da foice fez espada, que da foice fez espada, há de ter na luz a história, há de ter na luz a história, uma página doirada, uma página doirada. Viva Maria da Fonte, viva Maria da Fonte, com as pistolas na mão, com as pistolas na mão, para matar os cabrais, para matar os cabrais, que são falsos à nação, que são falsos à nação.